Eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. Eu não queria que acontecesse, mas aconteceu. Quer? Sabe o quê? Quer? Ai, que delícia. A bala bateu. A lombra bateu. A bala bateu. A lombra bateu. A bala bateu. Bateu, bateu, bateu. A lombra bateu, bateu, bateu. A bala bateu. Baixinho. Baixinho, é? Continua assim. Aumenta o paredão, soneca. Vai, Pantera, senta o dedo. Aconteceu. Ah, que isso. Do nada, né? Do nada. Olha aí. No paredão. Do nada. Eita. No paredão. Do nada. Aconteceu. Sério? Sabe o que quer? A bala bateu. A lombra bateu. A bala bateu. A lombra bateu. Bateu, mas eu vou comer água. A bala bateu, bateu, bateu, bateu, bateu, bateu, bateu, bateu. A bala bateu. Viagem, baixinho, ó. Do nada aqui, ó. Bateu, mas eu vou beber de novo. A bala bateu, mas eu vou apertar outro. Eu também. Bateu, mas eu vou beber de novo. Aperta outro, sabe por quê? Tô coisito louco. Tô coisito louco. Louco. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Mas eu vou beber de novo. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Mas eu vou fumar de novo. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Baixinho, baixinho, gostei dessa parte, gostei. A lombra bateu, mas eu vou beber de novo. Eu também. Bateu, mas eu vou apertar outro. A lombra bateu, mas eu vou beber de novo. Não quero nem saber. Sabe por quê? Tô coisito louco. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Tô coisito louco. E eu vou fumar de novo. Tô coisito louco. Derrama o uísque. Tô coisito louco. Tô coisito louco. Tô coisito louco. O Moral de Bicoara.